Vamos, safanê! Júnior Viana. Eita! Vavará, vavará, vavará. Vavará, vavará. Vai na poeira, levanta. Já tá bem bonito, tá muito dizendo. Vai junto, pô! Vai! Decide bem, vai resolver essa bandeira na calaça. Vai na canha, eu tô de comida. Eu vou ser Jorge da Água e pequeno. Sequestrar, filmei, agora sequestro. Hey! Vai lá que tô, até pro canto, até pra minha pouca cara, saca o meu filho. Eu aprendi a tocar forró, gente, eu aprendi agora. O mural de Ibi Coara. Júnior Viana. Você nunca me amou, só me quer pagar o pecado cu. Você nunca me amou e só... Alô, macarrão dos cu! Você é o macarrão do ouro, né? O pecado cu. Você nunca me amou. Oh, você chega sem lembrar, mas a perna invade. Nós somos sem repito. Vem me deixando. Olha que é vucu. Olha que eu vou. Eu quero ir pro forró, uma bagaceira dentro do sapatito. Eu quero ir pra morada nova numa carona e depois pra Iracema. Vai no forró! O vaqueiro que toca forró chegou! Eu quero ir pro forró, uma bagaceira dentro do sapatito. Senhor Paulo Dalga Mineral, yeah. O meu forró é o melhor do. Minha carona é aquela do pipi. O meu forró é o melhor. Minha carona é aquela do. Eu quero ir. A sua bota foi? Forró medo. Tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça essa caridade em casa. Eu quero uma bebida quente, cerveja gelada. Vai na sanfona, aumenta, Juninho. Eu tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida agora. Me faça essa caridade. Eu quero cerveja. Eu tô bebendo, eu quero uma bebida. Uma sorrinha de passador. O meu cavalo já chegou. Vai! Deixa só, não vou vendo. Olha a bola em safona. Alô, galegão. Vai na safona, Tatá. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai na vó, aqui só vai já tá muito. Vai mais. Sinal não tem. O amigo toca no romido. Tu conta essa vez essa. Fala, PC! Amigo. Tu conta essa vez essa. Vai! Vai na cochicha no romido. Deixa de me sereno e calmo. E a moçada chama um chato. Batido sereno. Vai lá, menina, chama. Batata, é pra comer. Vai, amigos. Vai, vai, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer. É pra comer, vai. Olha a sanfona, tá remando. Ô, forrazão. Quem já tá cansado aqui no forró, levanta a mão pra mim ver. Quem tá cansado? Só tem dois cabos que levantou a mão, que tá cansado. Tu tá cansado? Cansou? Tá suado? Dançou? Tá gostando do forró? Tá bom?